하지 마라. 자, 댓글에서. 알파 줄리엣 portão 4, gol no 755. Alfa Juliette, número 4, portão 7. Aviaca 631, white copy. Ficou a Northwest, copy. Ficou na Vila Forever 381, Alfa Zulu 17. After takeoff, white turn, gole de baixo, o fito transition. Na sala de baixo, o frequency 119, decimal 8, and tower 118. 60 Squawk code 5015 Avianca 6321. É, não fala sobre nenhuma parte de interdição da pista, nem dos primeiros 90 metros, combina? Os primeiros 90 estão interditados da pista 90, vamos ouvir agora e vamos confirmar com a sua pessoa. Ok, já agradeço. 5017 Departure Control 119.18 Tower 118.6 and squawk code 5015. Just confirm the flight number is 6318, right? No, 6321. 6321, okay? You are not the flight. Okay. The port right to start up and push Avianca 6321. Your call. 1862. 76. Setor norte para ingressar uma base pela esquerda da 17. Lima Papamanque, autorizado pouso sobre a cabeceira 17, reporte para iniciar o táxi a baixa altura. O vento de 190 graus com meia dúzia de nós. Tente autorizado pouso na cabeceira 17, reportada para início do táxi. Correto. Torre Amadora 3567. Então 3567, continue a aproximação para 10, aguarde pista livre, o vento é de 180 graus com 7 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. Na escuta 3567. Ok, obrigado. Whisky India Tango, chame centro Recife agora, frequência 1288. 1288, Tango, boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Redução 220, mais? Reduzindo 220, 5488. Baixa altura para o pátio número 4, agilizando. Lima Papa Mike, hein? É, agilizando, Lima Papa Mike. Tá, 3894, 3694, Librão. 3694, 121, decimal 9 agora. Ok, vai voltar pra lá. Salvador, 3694, Librão. 3694, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão número 8, 3694. Alfa Juliette para o 8, 3694. Ingressando em Interlagos, Quebec Serra, confirma altímetro 1012. Serra. Papo Mike, liberador. Sente Lima Papa Mike, estacionar frequência livre. Ah, Papo Mike. Autorizado pouso, 3567. Autorizado pouso na 10, 190 graus com 4 nós, primeiros 90 metros disponíveis, 3567. Livre pouso na 10, 3567. Número 3 para pouso, redução até 170 mais, para evitar a detonação. Até eu vou dizer para 1270. 488, desce montanha 3000, altímetro 10012. Tá, 3000, 1012, 5488. Tráfego 1 hora, 7 milhas rumo ao nordeste, mantendo no 1500 pés, equipamento Bonanza. 5488. Salvador, 3567, livrou. 3567, táxi autorizado, Alfa Juliette até o portão 612, 3567. Alfa Juliette, portão 612, 3567. Torre Salvador, boa tarde, Gol 925, passando Serra Vida 366, visual quadrado. Gol 925, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso, o vento de 180 graus, com 8 nós, primeiros 90 metros disponíveis. Paciente aguardando liberação de pouso, 925. Autorizado pouso na pista 10, vento de 180 graus com meia dúzia de nós, primeiros 90 metros da 10 disponíveis. Sendo os primeiros 90, autorizado pouso, 925. Prossiga para 2000, reporte localizador. Para 2000, reportar localizador, 5488. Ciclo 488, tráfego ultrapassado, posição 9 horas agora. Positivo, avistado, posição 9 horas, baixa, aproximadamente 5 milhas. Afirmativo, Quebec Serra autorizado. Salvador, agora 396. 396, Salvador. Papel 950, sem contato com o centro. Frequência que o cavaleiro chamou o centro? 3365. Essa não existe, não. Vamos tentar 1288? Vamos. 288. Esquerda 020. Esquerda 020 autorizado, Alfa, Alfa Delta. P5488, redução para aproximação, chame a torre 118 meia dúzia. C488, grato, bom final de semana. Bom descanso. Estará obrigado. Terra Controle, visual com campo? Salvador, boa tarde, a trupe 5488 no localizador, completo baixado e travado avistado. 5488, continue a aproximação para 1-0, aguarde liberação para o pouso, o vento é de 180 graus com 7 nós, primeiros 90 metros da 1-0 disponíveis. 5488. Gol 925, seu solo feio 26, libere a direita e chame o solo, 121.9. Direita, 219, 925. Olá, Riquelme Cabaçarra. Quilo Quebec Serra, continue a aproximação com proa da rotatória. Reporte vertical rotatória. Eu parava a rotatória, Serra. Paulo Salvador, boa tarde, 925, Livan, sua escuta. 925 liberou a pista táxi em frente, reporte antes da Juliette. Seu portão será o de número 5, está sendo desocupado no momento pela aeronave da companhia. Positivo em frente para Juliette, reportará antes na Juliette para 5, aguardando na 25. 180 graus com 5 nós, cabeceiro no zero, deslocado 90 metros. 488. Quilo Quebec Serra autorizado a aproximar para a pista 17, informe na final. Mas o Golfo Salvador precisa. Solo 3235, 819, pushback acionamento. Portão 93835, está autorizado, reporte táxi. Chama o táxi. Obrigado. Mundo 1500 pés. Reporte ingressando em Interlagos. Quilo Quebec Serra autorizado pouso na pista 17. O vento é de 180 graus com 7 nós. 11:30, senhor identificação. Prossiga na chegada Mare, desça para o 050, altímetro 1012, permanece vigilância. 50, identificação, vamos. Ao liberar a direita, chame 121 decimal 9. 489. Com 4 horas e 3 de autonomia, alterna Campinas. Posso entender? O nosso POB de 89. 89, ciente. Tem táxi autorizado? Pode prosseguir em frente e ingressar a segunda, direita, Índia, Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 118, meia dúzia, gol no 785. Ciente, vai ingressar na Índia, Alfa, ponto de espera 186, obrigado, um bom final de semana para todos. Obrigado, igualmente. 325, observe o tráfego da companhia, que vai iniciar o táxi após a saída do mesmo, poderá ingressar pela Juliette até o portão número 5 no 925. Já está de volta aqui com a nave da companhia após Juliette para o 5, 925. Correto. Falou 5488, livrou. 35488, táxi em frente, reporte antes da Juliette, 5488. Volta lá. Uma boa tarde, algum no 785 no ponto, espera pronto. Confirme. Torre, gol no 785. Gol no 785, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, no vento é de 190 graus com 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1 no zero, gol no 785. Vanda 406, Lima Juliette, prossiga. Pés litoral, ok, decola da pista então no zero com curva à direita, sai no corredor axé. Inicialmente um no meu pés até através do farol da barra. Aciona código 5021, frequência do controle em 119.8, a torre em 118.612. O November 406 ali na Juliette. Ok, atenção para o corredor axé, a mil pés inicialmente, chuno mil pés até através do farol da barra, o November 406 ali na Juliette. Positivo então, 500 pés inicialmente até Morro de São Paulo. O Mazanda 406 Lima Juliette. Salvador 3235. 152 a bordo, com 4 horas e meia ao PR na PUC, para o PAC. 4 horas e meia com FINS, qual é o PB? Estamos com 152. 152, tem táxi autorizado para o ponto de espera da ONU. Zero. Quando lá chame turno em 118.612, o seu táxi via Juliette Alfa, o TAM 3835. Juliette Alfa, estando zero, 3835. Alvo, já teria autorização do 3237? O 35488, observe o Airbus da TAM, assim que o mesmo liberar o parque, você pode ingressar na Juliette e até remoto, atente ao sinalizador 5488. 5428, sim. Você confirma a pista do em toda a extensão e confirmando, só os 90 metros iniciais que estão fora, ok? A parte concretada. Mas o seu táxi pode prosseguir até a Bravo e a partir da Bravo toda a extensão. Até a Charlie, confirmando, até a Charlie toda a extensão. Fala, Salvador, boa tarde, vou 1013 com a informação, Romeu. Fala 013, boa tarde. Seu destino Congonhas 360, prepare Gol Gonza, aguarde cópia. Ah, você escuta. Zander 406 Lima Juliette, para acionamento, livre acionar e para táxi decolagem, chame a torre em 118.612, 406 Lima Juliette. 406, Lima Juliette, autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Vila Maria reportará no curso da loca, gente, só tem condições de decolar do Pátio 3 com Proa Sul para interceptar a linha do litoral sem interferir com o estudão no zero? Autorizado, decolhe da presente, o vento é de 190 graus com 7 nós. O November 406, Lima Juliette. Correto. Salvador, TAM 3835, espera no zero, pronto. TAM 3835, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento de 210 graus, com 4 nós. E ali em decola da TAM 3835. Olho Alfa, Alfa Delta, solicita esquerda 020. Para Proa 020? Quem vai ser? Fiado, está livre. November 406, Lima Juliette. Decolou de Salvador aos 38. Mantenha-se na linha do litoral a 500 pés. Aguarde transferência de comunicações. Tem corredor Serra, Porta Nova, na Faro da Barra. Correto. Salvador, boa tarde, Gono 395, sentido Romeu. 395, boa tarde, excelente identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 050, altímetro 1012, permanece de lança. 050, Gono 395. Salvador, November 406. November 406, prossiga no corredor Axel, no meu pé, se reportando, Traveiro, Fora da Barra. Gente, passar na Traveiro da Barra. Transição Gonza, a frequência do controle em 119.8, a torre em 118, meia dúzia. Transponder 50 no meio, até 3217. 360 autorizado, com 5258, Gote Gonza, falando pista 10, curva direita, torre 216, controle 19.8, transponder 50 no meio, até 3217. Portão 1 autorizado, puxa o acionamento, reporte TAC 3217. Autoridade, mais para o TAC 3217. 050, o Alfa Alfa Delta. Para o 050, com em 360 para a esquerda, o Alfa Alfa Delta. Com a transição, Salvador, boa tarde, está 3835. 3835, boa, decola, acende ao 360 na saída Gole. Saída Gole 360, 3835. Saída Gole, está presente? Meia dúzia, se o transponder 5026, Gol no 755. Autorizou, confins nível 400, 358, Gole Gonza, decolando com curva direita, 198, controle 186, torre 526, 5026, o transponder, 755. Sobe pronto para puxa acionamento no 755. Bora dentro. John, hello, Bianca 6321, position 10, ready for push and start. To work good, to push and start, report right to start, Bianca 6321. Thank you. O Gol no 0 na 3 está pronto para copiar? Estamos pronto. Para Congonhas, autorizado inicial, foi 340, 340, para o risco 58. Decola da pista na 0 com curva à direita. Saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle em 119.8, a torre 118, meia dúzia. Transponder 5033, Gol 1013. Autorizado inicialmente 340 Congonhas pela Upper Whisky 58, decola 1-0 com curva direita, gole Gonza. Controle 198, torre 186 e o transponder 5033, Gol 1013. Salve pronto para o posicionamento na 013. Vai, vamos. Dado, aguarde autorização. O 1395 solicita GPS também, 3. O 1396 estabilizou? Partiu. Completo, tá chamando torre 1186, 1396. 1396. Gente da intenção da aeronave, gol no 395, agora autorização. Guarda. 6720, completa a chegada a Bonfa, prosseguindo para 2000 pés. CLS X-Ray sem LED autorizado, reporte no curso do localizador. Com altímetro 1012. 1012 altímetro para 2000 pés, completar o CLS X-Ray sem LED, objeto 6720. Gama 406, confirme a altitude, está mantendo? Mantendo 407. Manter até o destino ou prosseguir para 1000 pés, confirme. Após o voo de São Paulo, já passa do 0400, está autorizado. O controle, Gama 785, está cruzando 210. O 1785. 1785, chame Recife. 1288, alterna 3325. 406 Lima Juliette, no cruzamento da Bahia Todos os Santos, passará para a frequência de coordenação e para ascensão 045, chame no travessão de Morro de São Paulo para ascensão. E quando possível, informe desde já os seus estimados para ingresso na terminal e os estimados de pouso. Correto. Para a coordenação de tráfego através de Morro de São Paulo, chame novamente para autorização da ascensão. 406 Lima Juliette. Clear Alpha Charlie and hold short, ready 186. 327 para o taxa, bordo 102, 3 horas e 15, Guarulhos. Taxa autorizado, ponto de espera da 1-0. Quando lá, chame torre 118-612. Ingresso na Índia, Alpha Charlie, o TAM 3217. 3217 SQ, India Charlie, India Alpha Charlie, ponto mais 8000. Perfil da Star, ok? O MED 720. 145, de proa, mantenha e reporte estabilizado no curso do localizador. Olha a nossa nele, que é onde? The alternate is confirmed. And 338. Roger. All right, Sean, 1-0, tower 118.